E o Questão de Sensibilidade chegando aqui na Melodia FM, nesta noite de sonho, como todas as noites são. Noite é o momento daquela vontade de sair para a vida, mesmo que você fique em casa, mas sair do seu cotidiano, do seu dia de trabalho. E mesmo que você esteja trabalhando, é sempre o momento de se pensar em sonho, em poesia, em afeto, em harmonia, em paz e também em alegria. E tudo isso, sem dúvida, é o nosso programa, pois tudo isso é questão de sensibilidade. Intensa magia, teu corpo irradia e me deixa louco assim, mulher. Não sei, teus olhos castanhos, profundos e estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer, mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma, e a teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo, e eu vivo sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Vivo sempre a chorar nesta dor, por teu amor, por teu amor. Junte tudo que é seu, seu amor, seus trapinhos. Junte tudo que é seu e saia do meu caminho. Nada tenho de meu, mas prefiro viver sozinho. Nosso amor já morreu, e a saudade, se existe, é minha. Até um projeto no futuro, um dia o nosso mesmo teto, mais uma vida brilharia. Fracassei novamente, sonhei, pois sonhei em vão. E você, francamente, decididamente, não tem coração. Nosso boa noite a você, nosso ouvinte que é realmente a figura mais importante, porque sem você não haveria razão para o nosso programa. E é a você que se destina tudo aquilo que se faz, a tudo aquilo que se escolhe, principalmente como hoje, que eu escolhi novamente, a exemplo da semana passada, música brasileira, e especificamente hoje a voz incrível, essa voz romântica ao extremo, e eu quero falar sobre isso num outro momento hoje ainda, sobre o romantismo e esse lirismo tão grande do Emílio Santiago. E o Emílio Santiago foi escolhido exatamente como um clima de início da semana, porque a noite sempre nos convida a maior romantismo, a maior vontade de relação humana, ou mesmo de sonhar com as pessoas que se quer bem ou das pessoas que se tem vontade de um dia conhecer e querer bem. O querer bem é muito bom, e é por um querer bem que nós aqui estamos. Eu, Renato, mandando um abraço de amizade a você, nosso ouvinte. Renato Tavolieri Filho, com vocês toda noite aqui na Melodia, das 8 às 9 da noite, segunda a sexta-feira. Pelo amor de Deus, clareia minha solidão, acende a luz do teu perdão, apaga esse adeus no olhar. Faz dos medos meus, receios sem nenhum valor, desperta o nosso imenso amor. Nada perdoa. Você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração. Fez uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos. Perdoa, meu amor. Nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão. Não, perdoa, meu amor. Nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão. Pelo amor de Deus, clareia minha solidão, acende a luz do teu perdão, apaga esse adeus no olhar. Faz dos medos meus, receios sem nenhum valor, desperta o nosso imenso amor. Nada perdoa. Você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração. Fez uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos. Perdoa, meu amor. Nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão. Não, perdoa, meu amor. Nobreza maior que o perdão não há no reino da paixão. Pelo amor de Deus, clareia minha solidão, acende a luz do teu perdão, apaga esse adeus no olhar. Faz dos medos meus, receio sem nenhum valor, desperta o nosso imenso amor. Nada perdoar. Nosso programa às vezes não vai ao ar, eu gosto de sempre repetir isso, porque algumas pessoas passam por aqui e sintonizam na nossa estação, eventualmente. Algumas que no carro, porventura, estão querendo encontrar um programa, se deslocando para o seu trabalho, ou mesmo à noite nesse horário, pode ser para a faculdade. Isso acontece, já tive relato de algumas pessoas que disseram que é o único momento que eles têm para pelo menos poderem ouvir um pouco do programa. Então, essas pessoas às vezes não entendem porque em alguns dias o programa não vai ao ar e nesses dias normalmente o que acontece são as jornadas esportivas, aliás, muito bem apresentadas aqui pela equipe esportiva da Rádio Melodia. Mas é bom que se faça essa ressalva, que isso vai acontecer algumas vezes sim. E quando isso acontece, porque coincide o horário do jogo e ele é transmitido ao vivo com o horário do nosso programa estará gravado num site na internet e qualquer pessoa poderá ouvi-lo. E sempre isso é válido, porque também os demais programas já apresentados estão lá, aguardando aqueles que quiserem ouvi-los novamente ou ouvi-los pela primeira vez porque não puderam segui-los. E nesse sentido é muito interessante, porque eu não acompanho os ouvintes do site da Rádio Melodia, mas eu acompanho aquele que é o site sob minha responsabilidade, que foi o site que eu fiz, que é destinado a vocês, ouvintes, que é o www.acasadapedra.com.br. Lá tem um link para uma página, e esse linkzinho está lá piscando, onde vocês entram. Tem, na verdade, um blog específico de interatividade com todos os programas que vão sendo apresentados aqui, e o do dia, quando acontecer dele não ir ao ar, estará lá aguardando vocês. Mas eu acompanho as estatísticas de quantas pessoas visitam e principalmente da onde. E o mais engraçado, que eu acho estranho, é que é normal que tenhamos pessoas do Brasil, mas não especificamente até de Varginha, não tem esse controle. Mas por contato, algumas vezes, eu fiz um programa do Johnny Mathis, por exemplo, e havia um grupo de fãs do Johnny Mathis lá no Facebook. E eu não sei como é que eles souberam do programa ou acharam. E aí eles entraram em contato comigo, mas um número muito grande, porque são pessoas que se reúnem no Facebook de várias regiões do Brasil. São fãs desse fantástico cantor que já apresentamos aqui no programa. E o mais interessante, eu gosto de poder ter de vez em quando um papo com vocês. Isso também é questão de sentimento, é questão de proximidade, é questão de amizade, é questão de sensibilidade, contando essas coisas que são interessantes. Mas o que eu não entendo é por que existem pessoas que ficam ouvindo o nosso programa de outras regiões do mundo, mas o mais estranho não é isso. Olha só o que temos. Tudo bem, prevalece, há de várias regiões, mas poucas pessoas. Há um mapa que mostra por cores, a intensidade da cor mostra quais as regiões que mais estariam conectando e ouvindo, acessando a página e ouvindo os programas. Mas logo depois do Brasil, aparece a Rússia. E eu fico me perguntando o que é que existe. Será que tem muitos brasileiros por lá? Ou então russos gostando desse estilo de música que nós apresentamos? E não sei se entendendo o português que falamos. E também pessoas dos Estados Unidos em segundo lugar, em primeiro lugar Brasil, depois Rússia, depois Estados Unidos e Alasca também. Deve ter esquimó, eu devo ter ouvintes que vivem no frio. E tudo isso é interessante e atesta algo muito importante, que é a força do rádio, a força da comunicação, e agora num nível ainda muito mais profundo com as rádios online. Isso é maravilhoso. E é uma das coisas que justificam, dentre as coisas que eu faço e tenho que fazer na vida, o continuar com o programa. Eu sei que é apenas uma hora, mas é uma hora que requer dedicação, que requer respeito, principalmente por vocês, ouvintes, e planejamento. Então, não é algo tão simples. É algo. Eu não faço profissionalmente, isso uma dedicação numa rádio pública da prefeitura. Então, por esse motivo, é que nós temos o alimento. E o alimento é esse lado humano, essa vontade de passar aquilo que nós sabemos que importa, porque aquilo que toca a alma, assim como a música que nos toca, é muito importante. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei que alguém não te enxuga o teu pranto, porque não falta nele. olhos teus, lágrimas cada vez mais. Quero sorrir, quero alegria, não quero ouvir os teus ais. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei, se alguém não te quer, olhos teus, lágrimas cada vez mais. Quero sorrir, quero alegria, não quero ouvir os teus amados. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei que alguém não te quer. Hoje está sendo a noite do nosso bate-papo. Acontece isso às vezes. O Emílio Santiago, me desculpe, mas como ele foi programado também a semana passada e vai ser programado outras vezes, então não há problema. Se por acaso hoje ele não entrar tanto e eu tomar um pouco o espaço dele, tudo bem. Mas eu estou privilegiando a nossa relação. E aconteceu um fato muito interessante com relação às coisas de surpresa. Eu estava com alguns sapatos que eu precisava mandar arrumar e eu fui a uma sapataria lá na Bias Fortes, aqui em Varginha, no centro da cidade, para aqueles que não são aqui da região e não conhecem. E eu, assim que entrei, comecei a conversar lá com a pessoa em questão, que é, no caso, o Emardi, porque na Bias Fortes existem duas fantásticas sapatarias, a Real, do Marcelo, e a sapataria Reci Calçados, do Emardi. E eu entrei na sapataria dele e eu não sabia se teria conserto ou não. Era um sapato que não estava tão simples assim para se resolver o caso dele, na verdade. Mas hoje em dia a gente tem que tentar salvar tudo, não está dando para a gente gastar o dinheiro assim tão facilmente. Então eu conversando com ele, ele disse assim: nossa, mas eu conheço a sua voz. Porque é óbvio que o rádio não traz a imagem, mas traz a voz. E ele então disse: eu sei que você é do programa de rádio, agora eu estou reconhecendo pela voz, porque eu já estava falando há algum tempo, e ele disse que, como trabalha até tarde da noite, ele fica com o rádio ligado nesse horário. Então, primeiro, ao Emardi, o nosso abraço, porque ele é o nosso ouvinte. E segundo, é interessante ver a força de uma rádio novamente, quando ele nem sabe como eu sou, mas a voz chegou até lá e ele identificou. Isso foi muito incrível e para mim foi um alimento e foi uma confirmação de que, seja como for, está valendo a pena estar aqui com vocês. Duvidar desse amor é negar todo bem, todo mal. É você sem querer se esconder por detrás de você. Duvidar desse amor é pior que olhar e não ver. Bem ou mal, seja lá o que for, é negar.

verdade afinal. Vive no pouco que tem, um cantinho em você e mais ninguém. Um olhar, um aperto de mão, todo um sonho a vibrar numa linda canção. Felicidade afinal, vive no pouco que tem, cantinho em você e mais ninguém. De vida, nós dois em uma simples história de amor. Enquanto esta estrada estiver florida, sonhamos, querida. Seguindo na vida, sentindo que um próximo dia diremos talvez, com os olhos brilhando de felicidade. Fomos dois, somos três. Enquanto esta estrada estiver florida, sonhamos, querida. De felicidade. os dois. Fomos dois, somos três. E o Questão de Sensibilidade de hoje, com a voz maravilhosa e rara e o seu romantismo especial tão adequado para um início de noite, do nosso Emílio Santiago. Melô, fala, Emílio. Arranjei novo amor no Leblon. É mesmo? Verdade? Que corpo bonito. Imagina. Que pele morena. Que amor de pequena. Amar é tão bom. Tão bom. Emílio. Fala, amigo. Ela tem o nariz levantado. É? Os olhos verdinhos. Eu sei. Bastante puxados. Cabelos castanhos e uma pinta do lado. Ela é minha Teresa da praia. Pois sim, se ela é tua, é minha também. O verão passou todo comigo, mas o inverno pergunta com quem. Vamos a Teresa na praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa é da praia, não é de ninguém. Não pode ser tua, nem tua também. Sabe que Teresa sempre foi o grande problema de Dick e Lúcio. Sim, mesmo assim, né? Eu conheci, por agora não posso falar pra você que eu não gostei também dela. Será que vai continuar sendo um problema nosso? Eu acredito que não, né? É só nós deixarmos na praia, ou se não, alguém ficar com ela. Não, é melhor deixar. É melhor deixar ela na praia, né? A gente continua sonhando. Só abre, sou tão bonita. Aquela coisa, né? Platônica. Mas é que não é minha, não é sua. Ela passa, a gente imagina. A gente pode olhar, né? Beleza de mulher dessa. E fica tudo numa boa. Então, tudo certo. Pra mim, tudo bem. Ué? E já fui. Com certeza. É uma pena. Você vai ver.

minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu caminho, que eu quero passar com a minha dor. Questão de sensibilidade com vocês. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, tudo se sonha, tudo se faz afeto. Querendo encontrar nos olhos meus seu olhar, tu não vês, porque não sabes ver, tu não crês, porque não queres crer que ele é teu, todo teu. Para sempre ter no desejo que vive em mim, na saudade que não tem fim. Sabes ver, tu não crês, porque não queres crer que ele é teu, todo teu, para sempre teu, no desejo que vive em mim, na saudade que não tem fim. amores sim. Nunca liguei quando chegava ao fim. Não sei por que entreguei minha vida a você. Nossa união foi mera ilusão. Chorei então. Cedo senti o grande erro meu. Compreendi que aquele amor morreu. Você foi, não voltou. Tudo então terminou. Vivo só sem você. Vivo só sem você. Vivo só sem você. Tão só. O que ela fez contigo foi demais. Esquece quem não te quis. Com outra serás feliz. O que ela fez contigo não se faz. Melhor será esquecer quem sempre te fez padecer. O que ela fez contigo foi demais. Ouvi o meu conselho, com o novo amor essa malvada me esquecerá. Sufoca na garganta os teus doridos ais. O que ela fez contigo foi demais. Sufoca na garganta os teus doridos ais. O que ela fez contigo foi demais. Gostaria que nessa semana que teremos música brasileira, se vocês puderem e se vocês conseguirem acompanhar o meu convite, prestarem mais atenção nas letras, quando for o caso de canto, ou então nas nuances, nas modulações dos instrumentos e da melodia, no caso dos instrumentistas, porque na semana passada eu coloquei o Wagner Tiso e nessa semana colocarei um outro instrumentista, porque a música instrumental brasileira é riquíssima. Não resta dúvida que o Brasil é muito, muito musical e temos fantásticos artistas, e muitos deles nem sempre com a merecida projeção que deveriam ter, porque eles entram como suporte e não conseguem ser conhecidos por nós, mas nos trazem a sua arte, acompanhando às vezes outros conjuntos, outros grupos, mas trazendo os seus solos, a sua sensibilidade, e isso para nós tanto importa, colocando a sua alma com a sua música, com a sua mensagem. Assim como os poetas, os letristas, que trazem tanta coisa linda e dita de uma forma que vira pedaço de nós. Nós ouvimos algumas letras e incorporamos como fala nossa, porque é exatamente aquilo que nós sentíamos, mas que não conseguíamos colocar em palavras, e vem alguém que é um maravilhoso compositor, letrista, e ele consegue dizer aquilo que nós sentimos tão fundo internamente, em termos de visão de mundo, em termos de tristeza ou de alegria, porque é para isso que a música serve, para que nós possamos colocar para fora todo tipo de emoção que possa estar encruada lá dentro, né? E é isso, por isso fica o meu convite a vocês. Não me pergunte a razão, não me atormente demais, falo por meu coração. Tudo acabou, nada mais. Sinto muito, mulher, mas é tarde. Esta chama de amor já não há. Faça de conta que eu sou como alguém que morreu, como a fumaça que passa e se esgarça no ar. Uma história incolor foi aquela. Um capítulo a mais de novela. Nossa comédia acabou sem aplauso sequer, quando o pano baixou. Uma cena banal pôs-se um ponto final. A história incolor foi aquela. Um capítulo a mais de novela. Nossa comédia acabou sem aplauso sequer, quando o pano baixou. Numa cena banal pôs-se um ponto final. E infelizmente o nosso programa vai chegando ao seu final, mas sempre fica uma alegria, a alegria de que temos a certeza que amanhã, no mesmo horário, aqui na Melodia, estaremos juntos e dessa vez já sabendo que mais música brasileira. Tenho um encontro marcado com vocês, com você especialmente, que me ouve agora. Um grande abraço, até amanhã. Renato Tavolieri Filho se despedindo.